líquidos. Quais seriam os seus colírios? Nas rezadeiras, benzedeiras, pras biqueiras perdendo seus filhos. Mistérios líricos do ciclone dos donos dos ciclos. O flor é do pântano, o milagre é dos peixes e o mestre é o Milton. Quem quer, quem tem, paga pau, vem. Rimadores desde meninos, besouros não são beduínos. Falta aditiva teu discurso falido e nativo. No descompasso do olho que lacrimeja na lama de sangue batido. No chão de sangue pisado de um povo esquecido nasceu um lírio. No pântano a flor de lótus, o sonho de ganhar na loto, a lótus de cena pra meu pai um sorriso. A fé que move a caneta é com o sistema a nossa treta e esse teu mau uso de livre-arbítrio. Capoeira salva um, também somos do jiu-jitsu. Qual a fórmula quântica que justifica essa semântica de extermínio? Bate no rádio, avisa os meninos, fechar o bloco. Ganso nunca foi sócio. Eita, Tomás de Aquino.